Porco Arara, Porco Porco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Senhoras e senhores, Omelete Nights, que alegria! Ah, que satisfação! Uhul. Que tesão! Olô! Começou esse programa, é o melhor começou. Programa já feito. Começou! É o melhor podcast já feito, tá? Da história dos podcasts. Nunca houve um podcast como este. Não. Prepare-se. E prepare. Nunca mais vai existir algo nunca parecido. Verão. É porque nunca serão. Os podcasts, né, meu? Os caras não têm tesão, né? Eles são... Qual um podcast que começa com a pessoa falando que tesão? Que tesão. Vocês gostaram disso? Falando, tipo, que tesão. Podcast nerd pois com é. Tesão. É o primeiro, tá? É o primeiro. Isso aí, você que faz podcasts nerds. Bom, essa Eles pessoa... não têm tesão. Essa pessoa com tesão é Dani Taranha, que está falando. Aê! É verdade. Uhul. E ao meu lado esquerdo, Érico Borgo. Érico Borgo sempre com tesão. Sempre com tesão. Tipo cachorro no cio. Tipo cachorro no cio. Várias pessoas têm tesão no Érico. Lemos um e-mail. Sabemos já. Semana passada sobre isso. Marcelo Hessel, e aí? Eu não tenho tesão no Érico. Você não tem tesão? Não, não tenho. Você pula essa parte, né? Essa parte eu pulo. Tá certo. Você acha que você continua aqui? Anos ah, de bullying. Claro, anos de bullying, tá? São você acha anos que o resto anos... tem o quê? Uma vontade reprimida? Eu acho que ele gosta de gravitar, de estar aqui perto, de sentir gravitar. Minha presença. Captar o tesão. Cara, o Érico, ele tá muito. Você não se tem achando. Massa suficiente pra eu gravitar ao seu redor, Érico Borgo. Mas o Érico tá olha, muito se achando. Eu sou tipo aquele. Sabe aquele sol, o anã vermelho? Isso, anã. Você ia falar, você é uma estrela anã. Anã vermelho. Estrela anã, o Érico Borgo. Estrela anã, que é super compacta, velho. A estrela anã, ela... Fala do Thiago também. Mas... Oi, Thiago, tudo bem? Thiago Romarista com a gente. É, tô aqui sempre só escutando essas revelações de ambos aqui, tipo Marcelo Hessel e Érico Borgo trocando tesão. Eu acho que o Érico tá se achando demais e que os ouvintes têm que mandar e-mail pra gente falando do Thiago e do Hessel, é o que eu acho. O Thiago... Pra baixar a sua bola, não, desculpa. O Thiago recebe bastante e-mail também. É. Ela tem, inclusive... todos os públicos, ele atende todos os públicos. Sim. Tem uma galera que gosta. O Hessel também, o Hessel recebe bastante e-mail também. Recebo também, tem um monte de gente que me odeia, mas tem gente que gosta de mim também. Pô, não tem como não gostar de você, viu, Marcelo pois Hessel, é. Só vou te dizer isso. Ursão, né? Você pode participar pelo omeletenights@omelete.com.br, mande sua dúvida, sua sugestão, seu amor, tesão. Seu tesão, a sua, seu dinheiro. Estamos precisando. Dinheiro eu acho válido. Não suas é? Confissões, suas reclamações também, a gente tá aceitando. Abre tudo. O coração, né? Porque a gente tá aqui abrindo o nosso. Pois né? é. A gente tá aqui abrindo o nosso coração. E abre o seu também, né? Vamos todo mundo se abrir, não é? Cuidado com isso. É, tem que se abrir todo mundo. Se abre que a gente tá com tesão aqui. Então vem é. Aí. Dá uma lance. Gente, vamos falar de Guilty Pleasures? Coisa que todo mundo odeia ou fala que odeia, mas no fundo gosta. É um lance assim, tipo, você não reconhece que gosta, mas vê, né? Você gosta, você fala que não, acha uma porcaria, mas você gosta, no fundo você gosta daquilo. Eu tenho vários, a minha vida inteira é um guilt pleasure, entendeu? Tem muita coisa que é uma porcaria, mas que eu acho maravilhoso. Por exemplo, teste de DNA do ratinho. Eu Caralho. Acho incrível. É. Eu assisto. É verdade, Érico. Não me olha com essa cara de desesperado. Não, eu tô... Não, TV eu... aberta tem um monte dessas coisas. Tem, né? TV aberta tem... A TV aberta é meio hipnótica, na verdade, né? Porque você começa a ver aquele negócio, os caras sabem o que eles estão fazendo, entendeu? Eles sabem. O conceito da retenção, meu, tem cara que... Você liga lá... Pô, João Kleber, cara. João Kleber mestre, é maravilhoso! Mestre supremo da retenção. Não tem como você dizer... Caralho, não, pera aí. Nossa, ele vai mostrar o que vai acontecer com essas pessoas. Não, mas a, ele não na vai verdade, mostrar. Mas Érico, é porque você pensa em zapear e sair, ele... Para. É. Aí, puta na verdade, merda. Você sabe que ele não vai mostrar. Pois é. Mas você não consegue desligar. E você Porra. Acha aquilo incrível. Eu acho o João Kleber incrível. Isso é uma coisa também que eu tenho um pouco de vergonha. É um cara que ele detém um poder quase místico sobre o público, assim. Porque, cara, ele pega, claro, todas as classes. Todas as classes caem no conto de João Kleber. Uhum. Você liga lá e fala assim, pô, eu me considero um cara inteligente, entendeu? Daí você liga lá e você sabe que não vai acontecer, mas você fica esperando que vai acontecer. Você fala, caralho, vai. Até a hora que você tem que reunir todas as suas forças, todas, pra falar assim, meu, eu vou desligar desse canal. Eu vou mudar essa porra agora. Sim, é. Cara, João Kleber, você é mestre. Tem que ter muita força de vontade. Você é mestre. Eu não assisto essas coisas, esses programas assim, tipo do João Kleber ou do Ratinho. Mas eu meio que admiro o tanto de gente que ele consegue alcançar, sabe? E pra quem trabalha, tipo, a gente trabalha gravando programa e, tipo, em vídeo e tal, você vê como é de... Tanto que é difícil você falar direto com a pessoa, sabe? O João Kleber passa ao vivo, tipo, sei lá... É mestre. 2 horas falando. É, ele tem, sabe, um dom, sim. Cara, eu vi um programa uma vez dele que ele ficava trocando de estúdio. Ele ficava dentro da TV trocando, sim, de estúdio, chamando as pessoas. Eu falei, velho, o que que eu tô fazendo assistindo esse programa? Tipo, era um lance consegue. Meio metalinguagem, assim... É, ele eu não sei o que ele tava fazendo, porque, tipo, tinha, tinha uma mulher no estúdio, tinha uma outra mulher no outro, tinha um cara no outro, sabe? Ele, tipo, ele separou todo mundo e, ao mesmo tempo, ia mostrando a televisão e... calma aí, limpa aqui. Aí chamava os caras pra limpar limpa o negócio. Limpa aqui. Cara, incrível. E o teste de fidelidade é o novo Emanuele, né? Da TV brasileira. Pois é, não tem mais, né? O Cine Privé, Sala Especial... Onde mas foram parar esses tá programas? Nesse nível, né? Assim, eu tô perdendo. Porque então. Eu fiquei sabendo por pesquisas, me falaram, que rapazes se masturbam vendo o teste de fidelidade do João Kleber. Virou tipo um pornô light. Pois, entendeu? É, quem não tem multishow, quem não tem internet. Assim, tipo, é o swingers party do multishow. É porque aparece de fio dental, aparece um peitinho ali. Aí rola aparece um mamilito, assim? Não sei se rola um mamilito, mas eu acho que deve rolar uma transparência e tal. Aí o cara passa a mão na bunda da mina, que passa a mão não sei aonde. Ela senta no colo dele, né? E é o suficiente pro homem se manifestar, não é mesmo? E o cara... Nossa. Pois é, mas que vida lazarenta. O cara não tem internet, ele não tem TV a cabo. Ele tem o João Kleber, né? Ele tem o João Kleber. E aí, imagina, tipo... o cara tá lá, vai quase... Para! Tem que enforcar, né? Aí corta, nossa, corta pra cara do João Kleber. Corta pra cara do João Kleber. Para! O cara, mano, enforca o ganso ali. Meu Deus, me quebrou, tem um caos de traumatismo peniano ali. Nossa. Vários casos no horário do João Kleber. Tem muita dó de vocês, homens. E o Thiago Romariz, tem um prazer secreto, assim? Cara, tem... Muitos. Tem alguns. Sabe uma coisa que eu gosto e é uma bosta, eu tenho certeza que é uma merda? Toda vez que eu viajo, vou pro Nordeste, eu, quando vou sair lá, tem... E vai pra balada, vai escutar música, não sei o que lá. Normalmente, toca é forró. E é aquele forró meio... eletrônico, assim, sabe? Não é o tecnobrega, é um forró mesmo. E 90% das músicas são traduções. Então é horrível, sabe? É horrível. Tipo, o cara pega a música da Adele, eu fui lá e ele tava cantando... Como é que é o nome da música dela mesmo? Ah, mas esse é o melhor Guilty Pleasure pra ter, cara. Porque é, tipo, muito consumo irônico, assim. É muito bom. Ah, não é, Hessel, não é irônico. É lá, não é irônico, não. Não é irônico. Não, pra eles é sério, mas pra quem é de fora e conhece a música original e tal... Sim, mas você é muito hipster. Você ia estar no meio da galera dançando o negócio e fala assim, eu também tô dançando, mas o meu é irônico. É, como é que é a dança irônica? O que diferencia a sua dança da dança irônica? Não tem diferença. Cadê a ironia, Hessel? Você tá lá, você dança junto. Muito, muito curtindo. Tipo, o cara fez, caralho, a música da Adele tá ótima. Ele vai tocar 15 músicas, as músicas são todas iguais, o ritmo. São todas iguais. E ele faz umas traduções muito nada a ver, sabe? E isso é muito legal. Mas esse é o brilho. É, esse é o brilho, exato. Tipo, caralho, o cara tá tocando a Adele no forró. Mas você sabe que de música eu preciso confessar também uma vergonhinha que eu tenho. Eu gosto do latino. É verdade. Ah, mas eu também compartilho disso. Obrigada, com você. Obrigada, Ti. Não sei quem falou que foi no show do Latino, que era super divertido. Sim, já me disseram que é super divertido. Fui eu que falei. Ah, foi você. Ela mesma, Dani Taranha. Fui eu que falei. Dani Taranha eu fui no show. Frequenta shows do Latino. Fui e no tudo show isso. Do Latino, foi sensacional. Cantou Me Leva, todo mundo. Ai, junto. Gente, eu dancei horrores. Eu sei todas as letras, eu sei as coreografias. É ridículo o resto. Não, antes Latino que Nickelback, por exemplo. Ah, sim, muito melhor. Né? Muito melhor. Nickelback eu escuto pra caralho. Já escutei muito mais. Não escuto mais hoje, mas já escutei. Roupa Nova é ruim, não, né? Roupa Nova? Não, é, não. Roupa Nova é bom. Ah, então já beleza. Fui no show do Roupa que Nova. Que gosta de Roupa Nova também. Meu pai, minha mãe e minha avó. Mas tudo bem. E o seu, Érico? Qual é o seu? Puta, eu acho que Roxy Music, né? Não, Roxy Music não é Guilty Pleasure. Ué, puta, você já viu um clipe do Roxy Music? Já. Então, eu gosto. Mas, pô, naquela época o Brian Ferry era, tipo, o garanhão, assim. Ele era o, tipo, sei lá, era um negócio... Ah, mas é brega pra caralho você ouvir hoje Roxy Music, vai. Sim. Tipo, é foda, é ruim. Não, não é ruim. É bom, não sei. E o seu, Hessel? Sem ironia. A gente tá falando de TV, cara, na TV, o Guilty Pleasure, assim, novela da 7. As novelas da 7 sempre eram as melhores da Globo. Porque é mesmo? Nossa, tinha umas coisas de ficção científica. Aliás, eu até perguntei no Twitter, assim, o que aconteceu com o raio laser nas novelas. Não tem mais. É verdade, sumiu, né? Tinha aquela olho no olho, olho por olho, sei lá, não sei o quê. Que tinha o Nick Puig e o Felipe Fogosi. Nossa! Que era um contra o outro. E a Patrícia de Sabri. Sim. Nossa! E um tinha o raio azul, outro tinha o raio vermelho. Era tipo Star Wars da novela da Sete, né? Cara, sabe que tinha uma novela sobrenatural? Eu não lembro qual era. Foi uma das primeiras novelas sobrenaturais que tinha. Eu lembro, acho que do Miguel Falabella nessa novela, cara. E aí eu lembro que tinha... E o cara deixou o sapato, assim, né, meu? Deixou no canto da cama e tal, e meio que dormiu. Daí ele ouviu um barulho, daí ele olha e o sapato tá na porta. Olha. Cara, esse negócio, eu era moleque, me arrepiou, velho, de um jeito. Foi caralho, que medo, o sapato, o cara andou sozinho. Puta que pariu. Não, e o Abu Janra no Que Rei Sou Eu? Que, ó, como é que ele chamava? Era o Ravengar? Ravengar. Nossa, era moleque... Tinha um cagaço com o Ravengar também. Eu tenho uns Guilty Pleasure de tipo, videogame. Pô, tem umas novelas que são muito clássicas. Que videogame que você tem Guilty Pleasure? Videogame Dynasty Warriors, os primeiros. Tipo, que é um jogo de... Que você é simplesmente um guerreiro meio que chinês, assim. E aí é simplesmente... Eu jogava assim, né? Você matar um monte de boneco. É simplesmente isso o jogo. Você passa... Mata boneco? É, não. É você matar as pessoas. Ah, tá. Só que eles não param de surgir. O jogo é muito mal feito. Era, né? Hoje não. Mas era muito mal feito. Não tinha quase estratégia nenhuma. Eu passava madrugadas só apertando o botão. Sem a esmo, assim. Sem nenhum tipo de objetivo. Sem nada. Passava madrugadas fazendo isso. Passei anos depois. Eu fui ver, tipo, caralho, como era uma bosta. Mas aí eu fui jogar... E gostou. E passei horas de novo jogando. Tipo, caralho, eu não conseguia parar. Era hipnotizante. Ficava jogando o tempo inteiro Dynasty Warriors. Que era uma bosta, mas... Nossa, eu tinha um Guilty Pleasure de game, que eram os jogos do Pokémon, e eu consegui me livrar. Se que eu isso? Pego... O jogo do Pokémon é sensacional. Sim, mas, porra, imagina. Você é um marmanjo com barba na cara e tá lá grudado no Game Boy jogando o jogo do Pokémon. Na fila do banco, né? Você vai olhar o quê? Com a cara das pessoas com que cara, né? Ah, Omelete Night. Gente, eu quero saber o seguinte, baseado no ataque sofrido pelo Michael Bay, claro que todo mundo sabe que o Michael Bay estava fazendo o filme Transformers, certo, Eric? Transformers 4, a Era da Extinção. Pois é, aí chegou uma galerinha de duas pessoas. Parece que tinha quatro pessoas. Eram quatro chineses. E ou atacaram. Seja, eram duas pessoas. E atacaram o Michael Bay. Não, mas o relato é que o cara deve ser gigante, né? Devia ser, sei lá, o Hulk do Japão. O Bolo Liang, assim. Que é o chinês mais perigoso. Precisou de não sei quantas pessoas pra conter o cara. É quando eu penso num chinês perigoso, eu não sei nem se ele é chinês, né? Na verdade, o Bolo. Mas o Bolo Li é o... Ele é o cara mais perigoso. O asiático que eu tenho medo, vai. Meu asiático preferido. O asiático que vive nos meus pesadelos é o Bolo Li. Podia ser um filme para crianças, né? Meu asiático preferido. Fazer um desenho. O Bolo Li, só para quem não sabe, o Bolo Liang é o oponente do Jean-Claude Van Damme no Bloodsport. No Grande Dragão Branco. É aquele chinês que faz... Nossa, que era muito do mal. Cara, ela era muito do mal. Não tem vilão, é Darth Vader e Bolo Li. Ponto. É isso aí. Bom, então em cima disso, desse ataque que o Michael Bay sofreu, quero saber de vocês, se vocês pudessem sumir com o diretor no meio de um filme, que filme seria? Assim, se sumisse pro filme não acontecer, ou sumisse... Ou pra não acontecer, porque você não gosta do filme, ou pra mudar o filme porque você achou o final uma porcaria, ou porque, enfim, qualquer coisa. Christopher Nolan, mandava ele pra Marte. Por quê? Você tem bullying com ele, você faz bullying com ele. Ah, né? O mundo não precisa do Christopher Nolan. Isso. Mas por que? Abra o seu coração. Eu gosto dele. Por que não? Porque eu acho que, pô, as pessoas se viciam com as coisas que ele faz e ele cria umas tendências que eu não gosto, assim. Tipo, o Batman mesmo, entendeu? Todo mundo faz, vai atrás do Batman agora. Não, ok, eu entendo. Tipo, tem coisas no Batman dele que são legítimas. Só que as pessoas vão atrás e copiam e tentam fazer igual e não fica igual, entendeu? Não é todo filme de super-herói que tem que ser realista e tem que ser... Tipo, estilo Nolan, entendeu? É, mas Vingadores, Homem de Ferro, tá tudo aí pra provar isso. Sim, justamente. Mas certo. Aí as pessoas, não, vamos fazer um reboot, não sei o quê, inspirado no... Então, o que você mudaria, então? Vai no Batman, você mudaria alguma coisa no final? Não, sei lá, não mudaria, dá um exemplo. Dá um exemplo, Marcelo Hessel. Não mudaria. Tipo, é o Batman do estilo do cara. Tipo, eu não gosto do estilo do cara. Não tenho o que mudar ali, entendeu? Eu não... Eu, seguindo essa tendência, tipo, se eu fosse... Eu sequestraria o Christopher Nolan quando ele tava terminando o Batman Rises, o último. Sim. Eu tiraria várias coisas daquele filme ali. Tipo, pra mim é o pior dos três da trilogia. O Robin? Tiraria o Robin? Eu tiraria o nome quando ele fala Robin. Com certeza. Ele é patético, não precisa daquilo. Sabe? Se o cara se... É mais uma prova de como ele trata meio que o espectador meio como, sabe, você não é inteligente o suficiente pra assistir filme que eu faço. Ali eu confesso que eu acho que foi pra... agradar. Pra agradar. Fala assim, olha, isso aqui é pra você, fã. É pra você, fã, sabe? Tipo... Mas, gente, é também pra gente que não faz a menor ideia. Que não conhece Batman, que não conhece nada. Vocês estão falando que vocês têm a visão que vocês entendem. Eu acho o exibicionismo do cara, entendeu? Tipo, ele pega um personagem, ó, vou fazer com esse personagem um negócio legal o filme inteiro. Eu vou desenvolver esse moleque que não tem nada a ver, entendeu? A história do Batman, não é a história do Robin. Só que nesse filme é a história do Robin, né? Tipo, o moleque resolve um monte de coisa sozinho, não sei o quê. Aí ele chega no final e fala, ó, esse aqui é o Robin, tá? Tipo, ó, o que que eu fiz aqui? Eu fiz vocês se afeiçoarem esse personagem e, ó, revelei no final que é o Robin. Entendeu? Agora vocês gostam do Robin, que vocês agora não gostavam vocês gostam do Robin. Exato, eu acho ninguém que é muito... nunca quis ver o Robin, agora o Robin tá aqui entre vocês. Mas eu acho que isso é muito... ele tem uma coisa pessoal mesmo, ele né? Ele tem, não, mas ele é que tá, eu acho que nesse caso é muito... Fala como eu sou inteligente, entendeu? Cara, eu não vejo por esse lado, eu acho que realmente ele explicou porque tem gente que não sabe. Ele não pode fazer filme só pra quem entende do assunto, tem que fazer filme pra todo mundo. Eu também acho. Pode então. Ser. Mas sabe uma cretinice do Nolan que essa... Cretinice. Eu tô quietinho, eu não tô falando nada. Aí. Não, uma cretinice do Nolan. Que eu acho dele que eu acho palha. Isso que você gosta do Nolan. Eu gosto do Nolan. Mas a gente tem algumas ressalvas, né? Uma das coisas que eu tenho, A Origem. Você adoro não gosta desse filme? Adoro A Origem. Você gosta. Eu gosto do filme. Só que aquela porra daquele peão no final do filme é uma viadada, que ele é uma cretinice, entendeu? Você não precisa. Mas é pra deixar daquele... você puto. Mas o objetivo é esse. Aquele sabe como ia ser foda? Com ele. Sabe como ia ser foda aquele, o final da Origem? A hora que tivesse aquele peão rodando, fazer. Peão da casa própria. Melhor final possível. Daí começa os créditos. Concordo. Omelete Nights. Aliás, eu não sei que as pessoas estão fazendo ouvindo esse podcast e não foram ver Sopranos ainda. Cara, você tá ouvindo aí, ó, vai assistir Sopranos, cara. Você fica aí falando de Breaking Bad, entendeu? Breaking Bad é o cacete, você tem que ver Família Soprano. Olha, Hess, eu vou aproveitar aqui seu gancho, eu vou falar um... Aproveita o meu gancho. Vou falar aqui o... Não, Breaking Bad é bom pra cacete, é muito bom. Mas eu fico chateado, hashtag chateado, tá? Quando as pessoas acham que a coisa mais inteligente já passou pela televisão, sendo que, sim, tem o Sopranos, sem os Sopranos nada disso teria acontecido. Breaking Bad não teria acontecido. E Mad Men não teria acontecido. E Sopranos continua melhor do que todas essas. Às vezes eu tenho umas recaídas, eu acho que Mad Men é melhor, quando eu termino de assistir um episódio muito foda. Aí eu assisto Sopranos de novo. Aí eu falo, caralho, não, peraí, Sopranos é foda. Sopranos é a série que você tem que assistir e endeusar. Eu acho que, comparando... O episódio mais foda compara. De... Compara. Compara. O episódio mais foda de Mad Men é melhor que o episódio mais foda de Sopranos. Porque Mad Men, quando é foda, é foda. É. O episódio da maleta, cara. O episódio da maleta, tipo... Nossa. Queria me jogar da janela. Eu entendo as pessoas... Eu entendo as pessoas que endeusam, assim, Breaking Bad, entendeu? Que... Não, só uma coisa. Que bom que estão endeusando Breaking Bad, exato. Tá? Que bom, isso, porque a série é foda. Série é boa, boa pra caralho, é inteligente, é bem filmada, sabe? Foi divisora de águas, assim. Eu prefiro muito que endeusem Breaking Bad que endeusem Friends. Dexter, entendeu? Dexter, não vamos nem entrar no mérito de sitcom. Ah, eu gosto de Dexter. Achei que você ia falar que você gosta de Friends. Friends eu não gosto. Eu gosto de Friends. Friends eu não sou Thiago fã, Romariz não. Também, né? Eu gosto de Dexter, O Breaking Bad é o que eu tava falando. Tipo, eu entendo as pessoas endeusarem. Eu não assisti a série inteira ainda. Mas eu entendo as pessoas endeusarem, a série é bem feita e tudo mais, e é aquilo que você falou, é o que eu ia complementar. É uma série que pelo menos tá em alto nível, entendeu? O problema é a mania que as pessoas têm nos últimos anos de simplesmente achar que aquilo é a melhor coisa de todos os tempos. E que não tem nada melhor, que não entendeu? Tem nada tipo, melhor. Puta, não... Quando daqui a pouco, tipo, Game of Thrones vai acabar daqui a 2 anos. Você acha que Game of Thrones não vai ser a melhor série de todos? Dois mais anos? 20 anos pra acabar a humanização. Exemplo, gente. Foi só uma hipótese. Não fala isso, pô. Pô, tô agora cara que eu tô começando que vai pular a ver. Aí. Tipo, se Game of Thrones acabar, se The Walking Dead acabar, elas vão ser as melhores séries, a melhor série de todos os tempos pra. Não, Walking pra algum, Dead divide sabe? Pra caralho as pessoas. Fica dentro, ficar surtando com Walking Dead, porque é muito altos e baixos, né? Essa coisa de ficar trocando os cabeças tal. E tal. Puta, aí é difícil, né, meu? Mas eu acho ainda que vai ser um hype muito grande, assim, sabe? Que são séries que alcançam muitas pessoas, principalmente Walking Dead. Mas é que tá, eu acho que nesses dois casos, Walking Dead e Game of Thrones, não são séries que têm essa pretensão também, sabe? De ser de um negócio inteligente, de mudar as coisas, mudar o panorama e tal. Então eu acho que vai ser assim, pô, é isso que eu gosto dos dois, entendeu? É série de fantasia, é série de horror, é negócio de gênero e é aquilo, entendeu? Por isso que é muito fácil de ver. Eu gosto quando volta Walking Dead, quando volta Game of Thrones, porque é muito uma hora que você dedica, você não se sente burro e você não acha que você gastou seu tempo e, pô, e é legal de ver, cara. E vocês que são nerds, vocês gostam de Big Bang Theory? Não. Ah, eu não curto, não. Jura? Por quê? Eu não gosto, não. Acho, sei lá, eu não acho graça naquelas piadas. É aquela coisa de nerd que tem que mostrar que, você é, que é nerd. É nerd pra quem não é nerd. É nerdismo pra quem não é nerd. É tipo estereótipo demais? É estereótipo. Além de... Não, assim, é estereótipo, mas beleza. Tipo, qual comédia não é feita com estereótipo, sim, entendeu? Só que aí você vai fazer uma piada com Star Trek e você tem que explicar a piada, né? Falar, mostra o sinal, vulcano, não sei o que. Ah, esse aqui é o sinal do Spock, do Star Trek, não sei o que. Tipo, eles explicam as piadas. É o grande problema, que tipo, eles têm boas piadas. Os roteiristas daquele negócio são bons. Outro dia eles estavam, sei lá, o cara batizou os gatos, não sei, com os nomes dos cientistas que trabalharam no Projeto Manhattan. E aí o caralho, sabe? Nossa, os gatos são todos os nomes dos cientistas do Projeto Manhattan. Aí o outro cara entra e fala assim, você está falando sério que você batizou todos os seus gatos com nomes dos cientistas do projeto Manhattan? Eu, caralho, sabe? Puta. Tá, eu entendo. Sim, ele precisa explicar, senão ele não teria audiência. Entendeu? Imagina que você vai no show do Ari Toledo, assim. Você tá indo no show do Ari Toledo, no Teatro Gazeta. Aí ele conta a piada, aí tem um cara que sobe ali e explica, então, essa piada, ela tem como base o estereótipo do português. O português, ele é conhecido por ser não muito inteligente. Sabe? Entendi. Pra vocês é irritante. É irritante. É muito irritante. Pra quem não é nerd, passa. É irritante. Não, pra quem não é nerd, ou tem muito nerd que gosta também, sabe? Mas sei lá, eu acho que deve ser uma galera mais nova. Assim, a gente é muito velho. Mas, por exemplo, tem gente que acha o Sheldon lá irritante. Tipo, eu não acho. Eu acho o ator bom. Acho que ele tem um tempo bom de comédia, assim. Ele mas é justamente esse, lance da... Tem um você indiano. Facilitar, eu acho ele você gosta do indiano? Eu gosto do indiano. O que você tem com o indiano? Não, eu quero ter um filho indiano. Mas eu quero comprar, quer dizer, eu quero adotar um filho indiano, um menino indiano. Omelete Nights. E agora chegou o momento mais esperado deste programa, que é o quê? A nossa querida assistente de palco, que tem o nome provisório de Maria Clara. Maria Clara é o nome provisório. Você pode mandar a sua sugestão de nome para omeletenights@omelete.com.br. Nós vamos adorar receber suas sugestões. Então, por favor, Maria Clara, se pronuncie. Com quem da turma da Mônica você faria um amorzinho gostoso? Eita, que difícil, hein? Com quem da turma da Mônica você faria um amorzinho gostoso, Marcelo Hessel? Eu faria um amorzinho gostoso com o Floquinho, o cachorro do Cebolinha. Perturbado! O Floquinho, ele é bom porque você não sabe onde que é a parte da frente e onde é a parte de trás, entendeu? Isso é um absurdo! É sempre assim, é sempre um uma surpresa. É sempre um buraco, independente. É sempre uma surpresa. Você não pode ter relações com animais, Hessel. É da turma da Mônica, é fantasia, entendeu? Ele não existe de verdade. Ah, tá. Mas você sabe que isso diz muito sobre a sua pessoa. Exato, né? É o que eu ia falar agora. O que isso diz sobre a minha pessoa? Não sei, mas que no mínimo que você é perturbado e doente por animais. Acabou de dizer que não importa... De quem seja o buraco. É, deixa o gabagulho longe dele. O importante é que esteja o buraco ali. Então quer dizer, pode ser um buraco masculino, é pode ser um buraco, buraco sortido, feminino. Entendeu? Hessel só piora, cara. O Hessel vai naquelas casas de swing que tem uns buracos na parede. Glory hole, o termo ele não técnico, sabe glory se glory é hold. Homem ou se é glory mulher. Hole com glory hole. É, aí ele fica lá, um, dois. Opa. Três! Não, eu entendi o que você quis dizer, Hessel, porque o negócio é, tipo, variedade estamos na cama, é um mundo entendeu? Fantástico, entendeu? É um mundo fantástico, então você tem que escolher, tipo, beleza, Floquinho, Jotalhão, tá no, né? Jotalhão, gente, não. Gente, dá com a tromba, hein? Floquinho, tá tromba, Jotalhão, né? Quem mais? Né, aquele que vira lobisomem. Bidu, Bugu tem... O Horácio. Não, o Horácio é sacanagem. Ninguém Horácio pode comer é Horácio. Ninguém pode comer porque ele é muito puro. Ninguém pode fazer eu isso. Eu acho que o Horácio. Não, então o Horácio é gay, né? Ninguém pode comer o Horácio, Érico Borgo. O Horácio ia gostar, mas é o Horácio. O Horácio ia gostar. Tadinho. O Horácio ia gostar, mas tipo, qual a graça pra você? Você pega o Horácio e aí graça o Horácio nenhuma. Não vai conseguir, sabe? Mesmo tipo, porque ele tem uns braços curtos, direito. Ele não vai conseguir fazer nada exato, pra você. Então. Ele não vai conseguir retribuir. Acho que é por isso que ele é tão assim, né? Tão... O Horácio egoísta. namorasse egoísta. eu pegaria você um pouco menos perturbado que você. Obrigado. Eu pegaria a Rosinha do Chico Bento. A Rosinha é muito gostosa. A Rosinha é a Rosinha, a menina do inocente do interior. Mas ela é virgem, né? Ela ia ia gamar, né? A vida merda. Inteira. Não, mas tem a Rosinha Tim agora também. Tem a Rosinha Tim, deve ser daquelas Tim, que pira, né? Tipo, aquelas do interior. Aquelas mas esse Chico Bento Tim todo tem muito uma vibe Luan Santana, assim. Tem, acho que ninguém é ali Luan dá Santana. Pra comer. Nossa, eu odeio todas essas coisas Tim do... É. Do... Comeria todos eles. Todos. Cebola, o... Cebola. Casca. Como é o nome do outro? Não é o Cascão, é Cascão ainda? Ah, nem sei. Cebola, Mônica. E nossa. Você, Thiago, quem você pegaria da Turma da Mônica? Quem eu você pegaria faria a Magali. Você? Olha, quem tá perturbado de verdade aqui? Eu? Não, mas a Magali, ok. Magali ia ficar mó... Ela, tipo, ia ser aquela... Gostosa, entendeu? Aquela delícia. Mas ela é mó magra. Gordelícia. Ela não ia ser gordelícia, mas ele ia ser quase uma gordelícia. Ia ficar naquele... Gordelícia é a pipa, a gordelícia é a pipa. É. E a Mônica também. Não, a Mônica é gorducha. A Magali ficar... é magrela. Você se sente atraído pela Mônica porque você é um glutão. Mônica? É. Não, a Magali. Não, pela Magali. Você se sente atraído pela Magali porque você é um glutão. Que você é um glutão? É um glutão. Eles pensam em comida o dia inteiro. Ah, tá. Entendi. O Thiago pensa em comida o dia inteiro, meu. Cara... O cara pode fica, nossa, dá a 1h20 ele já começa, almoço. É que ele tá em fase de crescimento, né, o Thiago? Dali a pouco. Tá em fase, ele é novinho, tá em fase de crescimento. Aí, e pô, você, é o cara que lembra do açaí, é o cara que... Lembra do açaí. Não, não sou só eu, gostaria de me defender. Mas eu ia falar... Mas você vai negar que você é o cara mais glutão do escritório? Não, não nego, não. Não é pra negar. Não tenho vergonha, não. Não é só isso. A Magali, porque pode ser a Mônica também, mas eu sei lá, a Magali me chama mais atenção. Acho que eu gosto mais de amarelo. Você bate punheta pra Magali? Não. Nunca fiz isso. Mas... Pode contar, aqui é só entre a gente. Não, tudo bem. Eu contaria sem problema. A Magali, eu acho que ela é aquela que vai ficar gostosa, assim, tipo, não magra, não magrela e nem gordinha, sabe? Uma falsa magra, é isso? Posso, ela ia ter aquele buchinho super sexy, maravilhoso que a mulher tem, sabe? Que aquela... a mulher odeia ter isso, você sabe? Que é sensacional, porque não é aquela barriga chapada, sabe? Como é bom ouvir isso de homem. Cara, teve a uma... A gente faz tanto esforço pra perder teve isso. Teve uma história, faz muito tempo atrás, assim, que a Tina, que é a mina mais gostosa da Turma da Mônica, ela tomou banho. Ela tomou banho e desenharam só a silhueta dela, assim. Uhum. Puta, é que eu não tinha idade, mas eu descascava fácil uma pra Tina nesse gibi, assim. Que caralho. Dani, você. Ai, esses homens da Turma da Mônica é meio bizarro, né? São bizarros, mas eu acho que eu pegaria o Rolo. O Capitão Rolo. Feio. Porque me lembra, né? Rola. O único... É, o Rolo é porque você não é perturbada, né? Tipo, é um cara... eu poderia falar, Chico Bento, porque é um cara mais rústico, assim, do campo e tal, pode ser que... Mas eu tenho medo que ele seja um pouco sujo, assim. Tô um pouquinho... Né? Pô, ele é sujo. Mas o Rolo também é sujo, né? Porque tem aquele cabelo de universitário. Ah, mas ele deve tomar O Rolo é muito fã de Los Hermanos. Quer separar? Ah, é verdade. Exato. Ah, não quero dar pra ele, não. O Rolo é fã de Los Hermanos. Ele tem cara de fã de Los Hermanos. Tem que ver, sei lá. Quem mais que sobra? Sobra os pais, né? Sobra... Tem o Louco também. O Louco é adulto. E o Piteco. Piteco é rústico. Piteco é rústico. O Astronauta. O Astronauta. O Astronauta. Não, ele é muito loiro pra mim. O Franjinha é nerd. Nossa, franjinha. Muito, é muito coxinha. Assim. É, o franjinha é coxa, é coxinha, cara. Né? O anjinho também não dá, porque é muito... Não dá. O anjinho é muito andrógeno, né? É muito celestial pro meu Mas ia ser outra surpresa também, né? Até porque ele não tem partes. Anjinho, né? Ele não tem partes. É, porque sendo um anjo, ele não tem que ter, na verdade. Será que ele não tem nem buraco? Eu acho que já mostraram ele pelado. Se falar de buraco, o Hessel vai. Falou em buraco do anjinho, da puta que pariu, ele vai. Omelete Nights. E-mails, omeletenights@omelete.com.br. Você manda o seu e-mail pra gente com a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta. Por favor, mandem perguntas. Nós queremos resolver a sua vida. Mas perguntas perturbadas, também. Né? Perguntas perturbadas, sim. Por favor. Sejam criativos. Como lembrando fez... que é noite, né? À noite. É, então. Todos os gatos são lembra daquela hora do bar que chega, sabe? Já deu 2 horas da manhã. E tá tenso o negócio e todo mundo começa a fazer umas perguntas muito constrangedoras. Você pode mandar essa pra gente. Essa é a pergunta que você tem que mandar pro Omelete. Verdade. Né? Mas diz aí, o que você tem aí, Dani? Tem e-mail do Sérgio Gomes. E aí, galera do Omelete, meu nome é Sérgio Gomes. Ouvi o primeiro podcast de vocês e não consegui terminar. No sério, louco. Eu sou esquizofrênico. Eita. E fiquei muito encanado com tudo que vocês falavam. A sensação era que falavam comigo na hora da discussão sobre os filmes foi foda. Sim, eu assisti Requiem para um Sonho e sim, fiquei com tesão na parte final. Sei lá, fiquei com a sensação de que vocês estavam putos com os e-mails. Que não foi nem na parte do bunda com bunda, né? Foi na hora que cortam o braço do cara. Foi na hora que cortam o braço, foi na hora que dão um choque na velha. Né? Que ele ficou com tesão, não foi não. É, aí ele vem aqui, ó. Sei lá, fiquei com a sensação de que vocês estavam putos com os e-mails seguidos que eu mandei pro site. Nossa, desculpa, gente, qualquer não faz a menor coisa. Ideia de um abraço, Sérgio Gomes. Sérgio, você é maravilhoso! Você é maravilhoso. Primeiro porque você é esquizofrênico, entendeu? Isso pois já faz de você uma pessoa especial. As pessoas malucas têm uma magia, assim, né? Tem, são incríveis. E ele achou que a gente tava falando com ele. É porque o cara, né? O cara fala assim, putz, vai lá, vai se tratar, tal, porque, putz, eu ouço vozes e tal. As nossas vozes realmente estão na sua cabeça. Se você tiver de fone e tal. É isso que eu ia falar. Se o cara escuta de fone, na rua, né? Na rua. Nesse momento, eu estou. Sérgio. Sérgio, neste momento não é uma alucinação auditiva. Nós estamos falando de você. Dentro da sua cabeça. Mande mais e-mail, Sérgio. Mas conte é de verdade, não é de mentira. Mas a gente mal lê os e-mails que manda pro site, tá? Então não se preocupa que a gente não tá... É, outras pessoas leem os e-mails. É. Ele tem mania de perseguição, porque ele achou realmente que vocês tinham lido. Não, então a gente não tá te perseguindo, não. Nós só estamos dentro da sua cabeça. Mas não estamos te perseguindo, não tem problema nenhum mandar vários e-mails. Tipo, quando a pessoa manda muito e-mail, a gente... Manda quantos você quiser, sabe? É, a gente só ignora mais. É. Mande o seu e-mail pra gente, como fez a Larissa Pontes, uma jovem maravilhosa... Sensacional, sensacional. Que perguntou pra gente o seguinte, o que é melhor? Sexo ou comida? Érico comida Borgo. Disparado. Caralho, direto em mim? Sexo ou comida? Sexo ou comida. Mas tipo, uma comida muito foda. Não. Qualquer sexo comida? Sexo ou comida? Não, arroz e feijão ou sexo? Não, sexo ou comida. Não, na verdade você tem que comparar um sexo foda ou uma comida foda. É, exato. Mesma proporção, os dois. Exatamente. Mas eu não vou conseguir comer nunca mais, assim... Não, eu tenho que escolher? Meu Deus, você tem que escolher. Desculpa, eu sou nerd, tá? Você não me faz uma metodologia sem me passar, sem me dar o cânone, sem me dar a regra. Ai, sem, meu Deus. Eu precedente, eu preciso saber o que eu vou perder, entendeu? A metodologia é o seguinte, você tem que escolher agora, você vai escolher uma comida foda ou um sexo foda? Mas é, tipo... Deixa eu te dar a situação, então. Não, deixa eu te dar a situação. Você consegue. Está numa sala, tá? Decisão da sua vida, não tem, você não pode sair, você não mas pode... Mas eu não vou comer mais, eu calma, vou morrer. Calma, deixa eu acabar. Você tá parecendo, fazer parecer que é os Jogos Mortais. Não é os Jogos Mortais, é só uma escolha, é só uma resposta. Você vai fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. De um lado tem a sua comida preferida, o seu prato preferido, tá? Comida, a coisa que você mais sente prazer na hora de comer. E do outro lado... Vai ter a melhor transa da sua vida. Mas e amanhã? Não importa amanhã. Amanhã é outro importa, dia. É agora amanhã que você não escolhe. Amanhã você pode ter outra decisão. Mas... Não, então eu vou comer, porque... Comer eu vou o quê? A mina. Porque, tipo, se eu posso amanhã almoçar bem... Não, mas... Eu não tô entendendo, cara. Você está acabando com a pergunta de Larissa. Você tá acabando então com a pergunta. Então me fala, ó, eu quero... Não, você eu tá quero complicando. Você prefere comer comida ou você prefere fazer sexo? É simples. É muito simples. Não é muito simples mesmo. Não, o cara chega agora aqui com duas bandejas. Numa tem a sua comida, na outra uma tem a... Buceta. Exatamente. Qual que você escolhe? Porra. Vocês entendem que essa pergunta existe? Eu não tô conseguindo. Eu vou bater nele. Juro por Deus, eu vou bater nele. Ele não tá querendo responder. Eu quero responder. Eu quero responder. Fica aqui pensando. Marcelo Hessel. Posso eu criar a metodologia? É o seguinte. Por favor, cria a metodologia. Você nunca mais terá um sexo realmente incrível, tá. Ou você nunca mais terá comerá uma comida que vai, assim, despertar suas papilas gustativas e você vai ter uma experiência... Ok. Transcendental. Transcendental, assim, com a comida. Tá, então, okay. Você escolher. Você tem que, sabe, cada escolha uma renúncia. Eu sim. Quero saber qual a renúncia pra conseguir fazer a renúncia, você escolhe um, você perde o outro, é isso. É isso. Peraí, mas eu posso comer arroz com feijão amanhã, que eu não vou morrer. O mundo não, vai acabar não. Hoje. O mundo acaba daqui a meia hora. Você tem então a vai acabar em sexo. Mas tá bom, beleza. Marcelo mas eu, não, eu acho que... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas a metodologia foi criada e você desvirtuou ela. Ó, você tem que escolher uma das duas coisas pro resto da sua vida. Você vai comer comida ou você vai comer buceta? Eu vou comer comida, senão eu vou morrer. Não, puta merda, viu? Você é muito nerd, dá licença. Nossa, eu tenho certeza que os mas ouvintes... você simplesmente quer só... Você quer falar do você tempo, pensa, entendeu? Ah, eu vou renunciar a isso. Tá, beleza. Se você fosse ter que renunciar a sensação da comida, a experiência isso, transcendental, aí ou sim. Você tivesse que renunciar à sensação. Se eu fosse comer mingau, sexo. Você vai ter que comer mingau o resto da vida, ou você vai ter que fazer papai e mamãe. Não, para, você não vai participar mais dessa pergunta, tá? Tá, qual é? Tá, pronto. Papai, mamãe, mingau, qual que você fica? Qual que você fica? Mingau não, né? Não, velho. Mingau, velho. Cara, você vai... Calma, Hessel. Pelo amor de Deus, você vai comer... Érico, você vai comer bosta ou você vai comer a Gretchen? Entendeu? Mudou tudo. Eu não consigo responder essa pergunta sem o manual. Meu Deus. Eu preciso de um manual, eu preciso ler aquilo e falar, porra, tá... Eu entendi minha renúncia, entendi minha escolha. Se vocês conseguem responder essa pergunta você assim, quer um contrato, vocês são lesbianos. É um contrato, tá? Pra responder é um contrato. Pergunta que não vai mudar. Não, é que você quer resposta pra tudo na vida, mas às vezes, Érico, a vida não tem resposta pra te dar. Você quer um contrato de fidelidade de 2 anos. Você tá preso nesse pacote por 2 anos pra comer mingau todo dia, por 2 anos. Ó, se vocês conseguem responder, vocês são levianos, eu então, beleza. Tiago Romariz, eu passo a palavra, tá? Você é louco. Eu tenho certeza que os ouvintes vão me entender, que vão entender meu dilema e o que eu estou buscando desse momento aqui, dessa questão. Claro. Tiago, responda você o que você quiser. Eu me calo agora. Entre sexo e comida, eu fico com comida. Eu acho um dos maiores prazeres, ou o maior prazer, eu acho. Comer é o maior prazer da vida. É comer. E... É isso, eu prefiro comida mesmo. Não Marcelo Hessel. Prefiro comida. Maravilhoso. Dá pra você ter relações... Olha, fala um relações que... com o quê? Com a relações comida? Relações orgásmicas com a comida. Um canelone, olha. Um canelone. incrível. Canole, enfia o canole no cu, né? Enfia o canole onde você dependendo bem da entender. Comida do lugar que achei eu for. Achei que você ia falar depende do canole. Não, eu já respondi. Agora eu vou só tirar sarro da sua. Você tirou sarro da minha? Dependendo do canole. Não, mas eu acho que, tipo, dependendo do lugar onde você vai, sabe? Você nunca vai ter uma decepção. É uma, sei lá, é uma... Comida é foda, velho. Comida é foda, cara. Dependendo da comida, tipo, é a melhor que qualquer sexo que você tenha. Assim. Pois é. Não que sexo seja também uma das melhores coisas da vida. Vem exato, segundo lugar, é. Eu acho. Justamente, segundo mas lugar. Olha, vocês nunca transaram não é comigo, viu? Não, o vício é tá bom. Tá se achando de novo. O que foi que ele falou? Que vocês nunca transaram comigo, com viu? Ah, oh, eu... E vou continuar assim. E vou continuar assim. O que você prefere, então, Thiago Amariz? Comer merda ou transar com o Érico Borgo? Vai comer merda, né, velho? Vai continuar assim. Omelete. Antes de encerrar esse programa, eu posso tentar repetir. Eu fiz um negócio hoje no Omelete. Eu fiz o som mais irritante do mundo. Ai, que chato. Você vai fazer isso agora? Eu tô fazendo ontem, isso. Foi, eu tô fazendo ontem, isso já há a gente tá perdendo meia hora nesse programa. Mas é que eu queria, em homenagem a uma pessoal que falou, puta, eu odeio a voz de vocês e tal... Cara... gente, vai lavar a louça, vai arrumar um emprego, né? Fica criticando. Eu queria tentar aqui replicar o barulho mais irritante do mundo que eu tentei fazer no escritório. Você quer encerrar o programa com isso? É isso que eu entendi? Mas eu não quis começar o programa com isso, porque tá, as pessoas tudo vão tudo desligar. Bem, como é o final... O cara já chegou até aqui. É o final agora porque... a galera, tipo, meu, o cara fala, meu, não vou desligar agora, entendeu? O cara vai fazer o som mais irritante agora, do mundo. Eu preciso, escutar, é tipo o João Kleber, para. Fazer o som mais irritante do mundo. Puta, será que é realmente o som mais irritante? Então, vai. Foi irritante, Hessel, no escritório? Foi, é o barulho que fazem nos filmes de ficção científica quando explode a cabeça das pessoas. Né? Ai, eu tentei. Que horror! Então, vou tentar aqui, vamos tentar replicar. Eu tenho vontade de perder um braço numa hora dessa. O que vai de mudar raiva? Essa vida? Eu acho que você tem que aperfeiçoar, não ficou igual. Não ficou igual. Não tá eu estava no mesmo momento e não ficou igual. Pois é, mas a gente mas pode... não vamos deixar ele repetir não, né, não, gente? Eu vou tentar de novo. Não precisa. Nosso ouvinte já entendeu, não precisa repetir. Galera é esperta, eles são inteligentes, eles vão sacar. Pô, aqui no escritório de mais cedo eu consegui... Sabe aquela coisa que parece sair duas vozes? Você tá falando com... Você tá com o diabo no corpo? Tá com o diabo. Você consegue a garganta abrir assim, que fala com duas vozes? Enfim, a gente pode fazer um podcast separado, né? Só com barulhos estranhos, assim. Pode fazer um podcast possuídos. 40 minutos. O possuidão do omelete. Ou então experimenta escutar ao contrário esse podcast na hora do barulho do Érico. Quem sabe tem alguma mensagem subliminar aí. Não, para! Para! Vou cortar seu microfone. Qual que é seu microfone? Vou cortar essa bosta. Bom, se você descobriu alguma frase enigmática, escutando ao contrário, mande pra gente no omeletenights@omelete.com.br. Eu vou ali chorar e semana que vem a gente volta. Um beijo pra vocês. Um beijo pra todo mundo. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.